produção. Entre vermes e fiéis, cobras cascavéis. Antes era 30, hoje se vendem por 10. Mas seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Sei que seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Entre vermes e fiéis, cobras cascavéis. Antes era 30, hoje se vendem por 10. Mas seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Sei que seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Sigo bola nos planos, sim, eu quero é mais. Não traiu meus mano, nem meus ideais. Inimigo vai juntando, olha bem rapaz. Porque eu entro na guerra, se for pra ter paz. Olha o que cê faz, trampa corre atrás. Pra ouvirem algo digno após o Akishai. Vários ficou pra trás, porque foi incapaz de acreditar no que o ser humano era capaz. Adaptar sobrevivência, Darwin que ensinou. Pra liquidar a concorrência, adaptei meu flow. Não uso de violência nem inocência, né? A gente pode ser inimigo se você quiser. Já cansei de escutar, blá blá blá. Ladainha, se mamãe for chorar, vou cuidar pra não ser a minha. Então quando se aproximar, cuidado, olha bem pra linha. Que os moleque vão te tombar se você moscar na mira. Vai. Entre vermes e fiéis, cobras cascavéis. Antes era 30, hoje se vendem por 10. Mas seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Sei que seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Entre vermes e fiéis, cobras cascavéis. Antes era 30, hoje se vendem por 10. Mas seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Sei que seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Troco socos no swing, poucos loucos no ringue. Lobos gritam se vingue, o troco é pouco, se ligue. Cérebro oco se toca, aprenda com testemunho. Pois aprendi que o coração tem que bater mais que o punho. Um mês depois de junho, dia 23, eu vi que uma notícia pode fazer um homem cair. Das lutas que eu vi, eu fui lá e venci. Mas acredite, nem Muhammad aguentar tá ali. É foda mesmo, irmão, mas encarei os fatos. Quem tem bom coração não precisa de contrato. Quem não aguenta o dividido vai pro alambrado. Uns preferem ser maldito só pra ser lembrado. Se é isso que sobra pra nós, então é foda as cotas. Se você se vender, então sobra as notas. Diferente do que quem quer moda foca. Meu trampo é de coração, entende? Moda foca. Seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Sou problema de montão de carnaval a carnaval. Seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Sou problema de montão de carnaval a carnaval. Entre vermes e fiéis, cobras cascavéis. Antes era